agora chora, quer voltar. Seu tempo acabou, sinto muito, mas não dá. Engole o choro, some. Eu não vou perder meu tempo escutando seus lamentos. Não quero saber como você tá vivendo. Se está bem ou tá sofrendo. Quem bate esquece, quem apanha não esquece não. Se lembra quando você me deixou na solidão. Pode implorar, mas eu não volto não. Não volto não. Agora chora, quer voltar. Seu tempo acabou, sinto muito, mas não dá. Engole o choro, some. Eu não vou perder meu tempo escutando seus lamentos. Não quero saber como você tá vivendo. Se está bem ou tá sofrendo. Não, quem bate esquece, quem apanha não esquece não. Se lembra quando você me deixou na solidão. Vou te implorar, mas eu não volto não, não volto não. Quem bate esquece, quem apanha não esquece não. Se lembra quando você me deixou na solidão. Vou te implorar, mas eu não volto não, não volto não. Não, não volto não.